voltamos a apresentar Justiça na Manhã. 9:07, uma pessoa que teve a imagem divulgada sem autorização conseguiu na justiça o direito a receber uma indenização. Como funciona esse chamado direito de imagem? Em que casos ela pode ser utilizada? E no caso de pessoas públicas e famosas, quanto vale a imagem? Sobre este assunto, nós vamos conversar agora aqui no Justiça na Manhã com o advogado, professor da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, Walter Capanema. Muito obrigada pela atenção com a Rádio Justiça, doutor Walter, bom dia. Bom dia, Tatiana, é um prazer em participar. Prazer é nosso. De que forma, doutor Walter, a lei trata dessa questão da privacidade das pessoas quando se trata aí da imagem? Na realidade, a nossa própria Constituição, no artigo 5º, inciso 5 dela, já garante, já segura esse direito de resposta quando há um problema, um dano à imagem, seja do ponto de vista material, moral, ou de qualquer outra forma. O próprio artigo 20 do Código Civil, ele torna essa previsão mais extensa, mostrando que, além do direito à imagem ser um desdobramento da personalidade, ele também, se for violado, se houver uma utilização indevida, vai existir uma responsabilização civil. Pois é, nós tivemos recentemente um entendimento da justiça no caso de uma pessoa que teve a imagem divulgada sem autorização num anúncio desses para venda de determinados produtos e a justiça concluiu que ele teria direito a uma indenização menor porque, como ele não era uma pessoa conhecida, ele não ajudaria tanto a vender o produto. Esse entendimento é correto? A imagem de um anônimo vale menos que a de um famoso? O entendimento é muito interessante, porque a princípio, à primeira vista, a gente pode entender que houve uma violação ao princípio da isonomia, ou seja, será que o judiciário está tratando, está privilegiando uma pessoa famosa em detrimento de um anônimo? Mas olhando, examinando mesmo o acordo, a gente verifica que o relator, inclusive o ministro Luiz Felipe Salomão, ele foi muito correto. Por quê? Porque no caso concreto, um rapaz entrou com ação contra uma empresa, dizendo que essa empresa, nos seus cartazes de divulgação, utilizou uma foto sua sem autorização. E a sentença em primeiro grau entendeu como indenização atrelar o valor dessa indenização ao valor de capa de cada volume. Então havia uma relação entre o quanto indenizatório e o valor de capa de cada volume. Esse acordo chegou no STJ e o STJ fez uma diferenciação muito interessante, que essa relação entre indenização e o valor de capa só pode ocorrer quando há uma pessoa que tem uma notoriedade. Em relação às pessoas comuns, às pessoas anônimas, não se pode fazer isso, porque as pessoas comuns não têm uma característica que é o apelo comercial. E, sem dúvida nenhuma, o apelo comercial é um grande disparador de vendas. Colocar a foto de uma pessoa famosa, sem indenização, há uma repercussão econômica muito maior do que uma pessoa anônima. Então, nesse caso, eu percebo que a decisão, ela foi sim muito correta. Agora, mesmo os anônimos podem ter a imagem utilizada indevidamente. Não nesse caso, que a pessoa teve e depois passou um tempo, ela continuava tendo a imagem ainda de adolescente. Mas no caso, por exemplo, das redes sociais, aí a gente via muito no Orkut, pessoa que posta fotos, muitas vezes em trajes de banho, em roupas mais decotadas e tudo, e que tem essas fotos copiadas, divulgadas e até sofre montagens, doutor. Olha, esse é um problema que acontece muito na internet. As pessoas, realmente, elas não têm a noção de como a sua privacidade, ela pode ser vasculhada, ou como elas podem ser julgadas pelo fato de colocar na internet uma foto de biquíni, uma foto, como você falou, uma foto mais decotada. Então, o que acontece? Nesse caso, fica mais difícil quando ocorre na internet, porque a partir do momento em que você coloca um dado na internet, é praticamente impossível retirá-lo. Existe uma expressão chamada Streisand Effect, efeito Streisand, que tem a ver com aquela famosa cantora Barbara Streisand, porque ela sofreu um problema parecido. Um determinado fotógrafo tirou fotos de uma visão aérea da sua casa e ela processou o fotógrafo e processou a empresa para não publicar essas fotos na internet. Acontece que criou-se um efeito quase que viral. Essas fotos ficaram... O acesso e a divulgação dessas fotos cresceu muito mais. Então, o que acontece? Se você tem uma informação sensível ou que você não queira que seja divulgada na internet, não coloque online. Porque o efeito vai ser multiplicador e essa sua foto vai ser repassada para vários outros sites e vai ficar impossível você, mesmo procurando o judiciário, retirá-la da internet. Pois é, a gente teve casos recentes e que envolve, o senhor falou da questão da cantora, da Barbara Streisand, a gente teve celebridades aí, hoje tem muito essa questão do paparazzi e que faz cenas que a pessoa muitas vezes não sabe que está sendo fotografada ou filmada. Nesse caso, ela pode impedir, por exemplo, que antes, geralmente acontece como o senhor disse, as fotos já caíram na rede, já foram veiculadas, não tem como tirar. Mas ela pode, por exemplo, conseguir uma espécie de salvo-conduto para não ser fotografada por um paparazzi? É uma situação muito complicada pelo seguinte, porque há uma relação quase que simbiótica entre o paparazzo e a pessoa famosa. O paparazzo, na realidade, ele vai aumentar a notoriedade dessa pessoa. Eu vejo que há um limite, sim, de atuação do paparazzo, por exemplo. Se a pessoa estiver dentro de casa, almoçando, então na sua casa, o paparazzo não poderia subir no muro e ficar tirando fotos. Então, o limite de atuação do paparazzo é o limite mesmo da privacidade máxima de uma pessoa. É claro que é muito complicado verificar, criar uma fórmula para isso. Acaba sendo uma análise muito casuística. Isso porque as pessoas famosas, sejam políticos, celebridades, artistas, eles têm um limite da sua privacidade muito menor do que o nosso. Então, há um limite menor, então há uma atuação até jornalística, dos paparazzos também, maior. Exato, porque essa pessoa ela é pública e ela tem uma maior divulgação da imagem, querendo ou não. Tem essa diferença de uma pessoa comum, né? É verdade, porque até em relação à questão dos políticos, já se foi decidido na jurisprudência que o limite da privacidade do político é menor, até porque a sociedade vai estar constantemente analisando o seu posicionamento, analisando a sua vida privada. Então, nesse caso, de pessoas famosas, se por um lado eles têm a seu favor o apelo comercial, que lhes dá uma diferenciação em termos indenizatórios, em termos contratuais, eles têm também o ônus de suportar essa maior visibilidade, que é através dos paparazzos que vão estar sempre acompanhando a sua vida, mas que devem sim respeitar os limites máximos da sua privacidade. Agora, doutor Capanema, em alguns casos, a celebridade, a gente está falando dessa pessoa que tem uma maior divulgação, ela consegue. A gente teve uma modelo, até atriz, há um tempo atrás, que foi flagrada em cenas íntimas numa praia e teve esse vídeo divulgado, caiu na rede, e ela conseguiu, por meio de uma ação na justiça, que fosse retirado, inclusive, do YouTube. Olha, esse caso é um dos casos assim mais paradigmáticos, porque em primeiro lugar, essa moça, ela estava praticando atos assim mais românticos em lugar público. Então, quer dizer, ela não poderia nem dizer que houve a sua privacidade violada, porque ela estava num lugar público praticando atos amorosos até bastante avançados. E em relação à questão do YouTube, eu, data venia, entendo que essa decisão judicial, ela foi muito onerosa para a empresa, porque é o seguinte, na decisão judicial, o relator entendeu por bloquear o acesso do Brasil ao YouTube, ou seja, nenhum brasileiro poderia acessar o YouTube durante esse período. E foi uma decisão muito onerosa para a empresa, porque essa empresa vive de publicidade. E você não pode prejudicar uma empresa simplesmente porque alguém, um terceiro, publicou um vídeo divulgado, um vídeo que trazia uma pessoa fazendo atos até calientes numa praia sem autorização. Até uma questão que tem sido muito discutida hoje em dia é como o YouTube ou como essas empresas de mídia, esses provedores, eles podem fazer um controle prévio dos dados que vão ser inseridos, dos vídeos, das músicas que vão ser inseridas. Praticamente impossível. Como um programa de computador ou como uma pessoa vai verificar 500, 600, 700 milhões de vídeos que são colocados por dia no YouTube? É uma conduta praticamente impossível de ocorrer. Doutor Capanema, e no caso, a gente nota e vê noticiado hoje muito casos que envolvem essas cenas mais calientes que o senhor disse e que muitas vezes envolvem aí o sexo entre adolescentes. Eles se utilizam muitas vezes de telefone celular, isso acaba caindo na rede. E nesse caso, como é que fica a imagem por se tratar geralmente de menores? Essa é uma questão também muito moderna, o chamado sexting. Ou seja, a utilização dos telefones, do telefone celular, de toda essa tecnologia que o seu telefone celular tem para envio ou de mensagens de conteúdo erótico, ou então de fotos eróticas, a moça sem o sutiã, a moça nua. E o grande problema é que, hoje em dia, cada vez mais os menores têm acesso a esses telefones. E, principalmente, eles não têm a noção e a ideia do que uma foto mais desinibida pode causar. E tem sido muito comum isso. O grande problema é que os pedófilos, eles vão sempre seguir a tecnologia que os jovens estão usando. Então, se os jovens gostam muito de salas de chat, os pedófilos vão procurar a sala de chat. Se os jovens estão gostando de mandar mensagens por SMS, por celular, os pedófilos também vão querer acompanhar essa tecnologia. Então, lá nos Estados Unidos, já tivemos casos de pedofilia, até de moças que se suicidaram porque uma foto sua inadvertida foi divulgada numa rede social. A moça passou a foto para o namorado. O namorado terminou esse namoro e divulgou a foto em que ela estava nua para a rede social, para os seus amigos. A moça chegou em casa e se matou. Então veja que cada vez mais os pais, eles devem ensinar aos seus filhos os efeitos que o que eles escrevem, o que eles fazem na internet vão ter nas suas vidas. É por isso que a pessoa tem que ter cuidado, não só o jovem, às vezes adultos também, em cenas mais quentes e que filmam para guardar, acaba perdendo o celular ou termina o relacionamento e essa pessoa acaba postando essas cenas, né, doutor Capanema? É verdade. Esse problema, então, ele é seríssimo porque ele envolve confiança de um casal. Ou seja, o marido, a mulher, o namorado, a namorada, no momento assim de mais intimidade, um começa a oferecer ao outro, vamos filmar, vamos fazer um vídeo para vermos depois. Eu não vou nem discutir a questão moral em relação a isso, mas o grande problema é a questão jurídica, ou seja, termina-se o namoro e o outro namorado e a outra, o esposo, por vingança, resolve divulgar essa mensagem ou esse vídeo na internet. Esse é um problema seríssimo. Se a gente for fazer uma procura pelo Google da expressão fotos de ex-namoradas nuas, vão ter milhares ou milhões de sites sobre isso. Então, é uma questão muito séria porque, até numa sociedade machista, a mulher vai ser mal vista. A foto de uma mulher nua é um ato assim que é mal visto. Agora, o homem com a mulher, o homem é sempre bem visto, ele é o herói, é o casanova. Então, para a mulher, inclusive, o efeito é muito mais danoso. E cada vez mais se tem sites sobre isso. Porque é muito fácil você tirar uma foto com uma câmera digital ou então com um telefone celular. É quase que imperceptível. Então é importante que as pessoas, e principalmente as mulheres, tomem cuidado com esse tipo de atitude. Nesse caso que a gente citou, doutor Capanema, do relacionamento que terminou e que a pessoa resolve se vingar e divulga essas imagens, o outro pode pedir uma indenização, pode cobrar isso na justiça? Pode sim, inclusive casos como esse, infelizmente, tem crescido muito no Brasil. Tem um caso recente que a ex-namorada teve fotos divulgadas na internet, ela acionou o ex-namorado e conseguiu uma indenização de 50 mil reais. Houve sim, há sim essa possibilidade, porque nesse caso você não tem apenas a violação da imagem. A imagem da pessoa que foi divulgada de uma forma não autorizada em um site. A gente tem aqui um outro componente até que eu vejo que é mais gravoso. É a divulgação da privacidade, da intimidade dessa pessoa. é muito mais gravoso, porque, sem sombra de dúvida, isso vai afetar todas as esferas da vida dessa pessoa. A esfera profissional, a esfera particular, a esfera das suas amizades, e sempre vai ser pior para a mulher. Um outro caso também recente que aconteceu na nossa jurisprudência e até foi noticiado, foi de uma vereadora de um determinado município que fez fotos íntimas com o namorado. E esse namorado, ao término do relacionamento, divulgou essas fotos na internet. Ela era uma pessoa pública, então veja que qual o descrédito que ela vai ter perante a sociedade e perante os seus eleitores em relação a isso. Veja que, por mais que nós vivamos numa sociedade moderna, ainda assim, infelizmente, a mulher vai ser, o julgamento da mulher vai ser muito maior. Pois é, nós tivemos recentemente também, lembrando desses casos mais famosos, uma apresentadora brasileira aí que tinha feito um vídeo há muitos anos atrás, um vídeo erótico, e que recentemente quis impedir a reprise, a nova divulgação desse filme também, né? Esse é um problema sério porque, no caso dessa apresentadora, ela, quando assinou o contrato para fazer esse filme, ela havia cedido os direitos para tanto, para que esse filme fosse divulgado, que esse filme fosse visualizado, fosse visto por uma plateia. Quando essa apresentadora, e eu estou tentando não dizer o nome dela, quando essa apresentadora, ela mudou o enfoque da sua carreira, fez um rebranding, ela entendeu que estava incompatível aquela imagem antiga dela com essa imagem nova de pureza. Então, ela conseguiu em várias instâncias, em vários processos, barrar esse tipo de filme. Acontece que eu entendo particularmente, Data Vênia, que essas decisões judiciais violaram, o primeiro lugar, o direito de manifestação artística. Há uma manifestação artística na divulgação desses filmes. E outra coisa, ela já havia pactuado, quando fez esse filme, a divulgação. Poderia até entender que haveria uma fé, uma fé aí, porque ela estaria modificando o seu entendimento, ela estaria atuando com um comportamento contraditório. Há um tempo atrás, ela havia concordado na divulgação desse vídeo, e agora ela voltou atrás. E nosso direito civil, principalmente, cada vez mais está utilizando essa ideia da vedação do comportamento contraditório. No caso dela, teria ocorrido isso. Eu entendo, então, que seria absurda essa proibição da justiça. Seria mais ou menos como uma dessas celebridades que ilustra as capas das revistas masculinas, concorda, assina um contrato, geralmente ganha uma boa quantia para fazer e depois de algum tempo resolve pedir para tirar isso de circulação? Nesse caso das celebridades, acontece uma situação diferente. Essas celebridades que posam nua, elas tiram essas fotos para uma determinada sequência de revistas. Olha só, você vai poder sair na revista de janeiro e vai publicar na revista de fevereiro. Acontece que agora algumas empresas, elas esquecem desse limite de publicação da foto. Então, muitas vezes, sai na edição alemã, sai numa outra edição. Então, nesse caso, se embora originalmente houvesse essa divulgação, essa autorização para divulgação da foto, essa autorização, ela foi abusiva, acabou sendo uso abusivo. Então, não houve a divulgação apenas para janeiro e fevereiro. A divulgação, então, acabou persistindo, acabou sendo abusiva, porque foi utilizada muitas vezes. E, doutor Capanema, ontem mesmo eu assisti na TV imagens de celebridades que foram divulgadas. Nesse caso, isso também não é incomum e que tem a imagem divulgada em sites no exterior como se fossem de prostitutas, de mulheres de programa. Nesse caso também é um problema sério, né? A gente tem várias atrizes, cantoras no Brasil que já sofreram esse problema. Infelizmente, esse é um problema muito comum. Que ocorrem em sites italianos, sites japoneses e sites americanos. Se por um lado até há um conteúdo tragicômico nisso, porque o cliente certamente ao encontrar a pessoa vai verificar que não era aquela que ele contratou, mas por outro lado, sem sombra de dúvida, aí um aspecto também de uso da imagem não autorizado. A jurisprudência do STJ entende reiteradamente que não é necessário que haja algum dano na imagem da pessoa pela utilização sem autorização para que haja a indenização. Basta a indenização sem autorização do titular para que ocorra esse dano. Então, se a foto da artista X foi divulgada no site de prostituição Y dos Estados Unidos, isso já é suficiente para gerar um dano à imagem daquela pessoa. E esse dano, eu entendo, até que vai ser maior porque era um site de prostituição. A imagem daquela pessoa, o apelo comercial daquela celebridade, daquela artista, pode ficar comprometido por causa dessa divulgação, porque ao menos surgirá uma dúvida em relação ao seu caráter. E essa dúvida pode ser, sim, suficiente para diminuir esse apelo. E nesse caso, aí envolve direito internacional também para essa divulgação fora do país. Muitas vezes essas atrizes atuam em emissoras que têm uma ampla divulgação no exterior também. É verdade, porque até hoje em dia, basicamente, com a internet, essas fronteiras entre emissoras basicamente acabou. Então, é muito comum nós aqui no Brasil tomarmos conhecimento de programas e filmes dos Estados Unidos ou de outros países no mesmo dia em que eles são lançados. E nesse caso, de uma divulgação de uma atriz num site pornográfico dos Estados Unidos, a gente vai ver que o potencial lesivo vai ser muito maior, a lesão vai ser maior, porque a divulgação não vai ficar restrita apenas ao Brasil. Essa divulgação vai ocorrer no mundo inteiro. Então, havendo a necessidade de uma ação judicial, que necessariamente vai ter que seguir um trâmite de citar a empresa estrangeira e até um procedimento formal e um pouco demorado, passando por esse trâmite, o magistrado, em sua sentença, ele deve verificar que, por se tratar de um website estrangeiro, o potencial lesivo, até a própria lesividade dessa divulgação é muito maior, porque atingiram muito mais pessoas. Tá certo. Então, todo cuidado é pouco, a pessoa deve se preservar da melhor forma possível. É claro que com restrições, nesse caso que a gente citou, de políticos, atrizes, modelos que têm uma imagem, uma maior divulgação dessa imagem, mas tem que ter um resguardo, uma preocupação, é cautela, né, doutor Capanema? É verdade. Uma sugestão para as pessoas é o seguinte: não coloque fotos íntimas na internet, não coloque fotos que exponham a sua intimidade na internet, porque você vai ter depois dois problemas: um problema para tentar retirar as fotos e um problema para conviver com essas fotos, porque a internet ela não esquece. E as pessoas que viram também geralmente não, né? É verdade. Tá certo, doutor Walter Capanema, advogado, professor da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. Gostaria muito mais uma vez de agradecer a sua atenção aqui com a Rádio Justiça. Eu agradeço, foi um prazer em participar. Igualmente, um bom dia, doutor Capanema. Nós ouvimos o advogado, professor da Escola de Magistratura, falando sobre a questão que trata do direito de imagem. Até onde vai o direito de divulgação da imagem de pessoas anônimas e de famosos? Nós vamos agora ao destaque do Tribunal Superior do Trabalho. Para ter direito ao adicional de insalubridade, não basta alegar o serviço em condições insalubres. É necessário que a atividade esteja classificada como sendo de risco. Vamos saber as informações com Sasha Bordetti. Com esse entendimento, o TST negou o pedido de uma ex-empregada da Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ela trabalhava na limpeza e na coleta de lixo no campus. Por isso, pretendia receber adicional de insalubridade em grau máximo, ou seja, equivalente a 40% do salário mínimo. A universidade alegou que oferecia equipamentos de proteção para a trabalhadora, como luvas, sapatos e uniforme. O caso foi avaliado pela quarta turma do TST. Para a relatora ministra Maria de Assis Kalsen, a limpeza de residências e escritórios não pode ser considerada insalubre, ainda que constatadas por laudo pericial. Isso porque a função não se encontra entre as classificadas como de lixo urbano por portaria do Ministério do Trabalho. Do TST, Sasha Bordetti. 9 horas 31 minutos. Na última quinta-feira começou mais um mutirão carcerário promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Vamos conferir os detalhes dessa iniciativa que chegou ao estado pela terceira vez. Quem tem os detalhes é Daniela Almeida. Pela terceira vez, o estado do Maranhão recebe o mutirão carcerário do Conselho Nacional de Justiça. O mutirão foi aberto nesta quinta-feira, dia 17. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o Dr. Éder Jorge, que é juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça e coordenador do mutirão carcerário do CNJ no Maranhão. Dr. Éder, o senhor está em São Luís. Qual a expectativa do CNJ para a realização deste mutirão que começa agora? Pois bem, o mutirão começou oficialmente nesta data de hoje, solene, no Tribunal de Justiça. E a expectativa é de nós terminarmos em torno de 4.500 processos de pessoas que estão presas, inspecionar todos os presídios do Estado e fazer um diagnóstico o mais preciso possível sobre a situação carcerária no Maranhão. Por que a necessidade de voltar uma terceira vez? Tem estados, por exemplo, como o Rio Grande do Sul, que o mutirão do CNJ está chegando pela primeira vez. O que acontece aí especificamente no Maranhão? A situação ainda não se resolveu com os dois mutirões anteriores? Perfeitamente. Primeiro que existe um cronograma do Conselho Nacional de Justiça para realização de mutirão, na maioria, na grande parte, especialmente naqueles que exigem maior atenção. E no caso do Maranhão, efetivamente muitas coisas melhoraram aqui, como a criação de mais varas, mas ainda nós temos uma situação gravíssima, especialmente nos presídios, questões que têm acontecido ultimamente com a morte de mais de uma dezena de pessoas. Além da revisão dos processos penais, que o senhor falou, de mais de 4 mil detentos, as unidades penitenciárias, as cadeias, serão visitadas também em sua totalidade? Perfeitamente. Eu, pessoalmente, como coordenador, farei uma inspeção nessas unidades prisionais, estarei mantendo contato pessoal com os presos, sejam dos presídios ou em delegacias que eventualmente abrigar pessoas presas, e a partir daí nós estaremos conversando com todas as autoridades do Estado, com o próprio Poder Judiciário e com o Executivo, no sentido de nós melhorarmos a situação existente. Além do mais, essas inspeções, elas demonstram que nós descobrimos lá muitas situações de pessoas que estão presas além do tempo ou indevidamente, e que nem sempre é possível chegar a essa conclusão e verificar isso dentro do processo. Doutor Éder, a questão dos presos provisórios também é um problema no Maranhão? A gente vê em várias unidades federativas que esse número supera a metade dos presos no sistema carcerário local. É uma realidade aí? Sem dúvida. Pelas informações que eu tive hoje pela manhã e durante o dia, esse número aqui gira em torno de 50% ou mais de presos provisórios, ou seja, réus que estão sendo processados e não tiveram ainda uma sentença dizendo se os mesmos são ou não culpados. Portanto, esse número, lamentavelmente, é expressivo. Sabemos que o Conselho Nacional de Justiça pensa no depois que o preso sair da prisão, né, para ressocialização. Como está a realidade do programa Começar de Novo do CNJ no Maranhão? Olha, o Maranhão, ele tem uns programas interessantes, especialmente no Começar de Novo. Nós temos já esse programa que é em andamento aqui. As informações que eu tenho por estar chegando no estado e começando o mutirão ainda não são bastante aprofundadas, mas de qualquer maneira o que eu posso dizer é que nós vamos fazer contatos, engendrar esforços para aumentar o número de adesões e convênios de empresas que sejam parceiras do programa Começar de Novo. Doutor Éder Jorge, quem são os parceiros do CNJ nessa empreitada aí do terceiro mutirão carcerário? Pois bem, nós temos a parceria do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Nós temos o Ministério Público do Estado do Maranhão, nós temos a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, nós temos a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Maranhão, e também a Secretaria de Administração Penitenciária. Esses são os principais parceiros atuantes no mutirão carcerário do Maranhão. O mutirão começou no dia 17, termina quando? Ele termina no dia 15, é a data prevista que nós temos para terminar esse mutirão, e acreditamos que devemos fazê-lo no prazo fixado pelo Conselho Nacional. Um mês de mutirão e os resultados desse mutirão, o relatório dele, vai ser apresentado quando? Finalizando o mutirão, no caso do coordenador, elaborarei um relatório especificando todos os problemas, as ocorrências verificadas durante o mutirão, bem como fazendo um diagnóstico o mais preciso possível e apontando, na medida possível, sugestões e providências para a solução dos problemas. Vão ser cobradas também soluções recomendadas pelo CNJ nas duas edições anteriores? Sem dúvida. Este é o momento mutirão, um novo mutirão carcerário no Estado, é uma oportunidade para que nós cobremos as providências sugeridas ou até determinadas nos mutirões anteriores e refaçamos todos os contatos necessários para que essas providências sejam cumpridas. É bom que se diga que, na maior parte dos mutirões, as providências que se vislumbram como corretas para a solução dos problemas é a construção de novas unidades ou a readequação de novas unidades carcerárias, que fica a cargo do Poder Executivo, sobre o qual o Conselho Nacional não tem um poder constitucionalmente definido. No entanto, os contatos políticos a partir de cada mutirão são feitos e o que nós temos visto em outros estados é que há sempre um esforço político no sentido de construir novas unidades e melhorar a situação carcerária. Portanto, voltando a essa pergunta, nós vamos analisar meticulosamente todos os relatórios que foram feitos anteriores, refazer todos os contatos necessários de maneira que todas as providências necessárias possam ser o máximo possível cumpridas pelas autoridades constituídas do Estado e também em parceria com o próprio Conselho Nacional e as outras entidades do gênero. Doutor, o senhor teria uma estimativa do déficit de vagas prisionais aí no Estado? Olha, nós temos em torno de 4 mil e poucos presos, e a estimativa que nós temos é que esse déficit chega em torno de 2 mil. Né? O déficit aqui é uma estimativa preliminar de que esse déficit, para uma situação confortável, gira em torno de 2 mil vagas. Ah, sim. Bom, então desejamos um bom trabalho para o senhor neste um mês de mutirão carcerário no estado do Maranhão. É a terceira edição promovida pelo Conselho Nacional de Justiça e a Rádio Justiça agradece a sua participação aqui, doutor Éder Jorge, juiz auxiliar do CNJ, falando sobre este trabalho que teve início no dia 17. Muito obrigada. Muito obrigado. Você acompanha no próximo bloco. As últimas informações do Superior Tribunal de Justiça. E uma instituição financeira foi condenada a depositar recursos depois de ação movida pelo Ministério Público. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Você está ouvindo Justiça na Manhã. Brasileiro vive na raça, o pagode é canto da massa. Tá plantando até bananeira, é José João, é Ferreira. Mas ninguém me reconhece como um grande cidadão. Para ser um cidadão, você não pode abrir mão dos seus direitos. Se você não votou em 3 turnos eleitorais seguidos, não justificou nem pagou multa, pode ter o seu título cancelado. Para regularizar a situação, informe-se no site tse.jus.br ou procure um cartório eleitoral. Justiça Eleitoral. É cidadão, é grande cidadão. Quando eu crescer, quero ficar dias e dias sem tomar banho. Quero dormir em praças. Quando eu crescer, quero pedir esmolas. Eu quero ser preso. Quero comer restos de comida. Quando eu crescer, eu não quero ter nenhuma perspectiva. Nenhuma esperança. Nenhum futuro. Se você já sabe o que as drogas vão fazer com a sua vida, por que dar chance a elas? Drogas destroem você e o seu futuro. Uma campanha do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A deputada Luzia de Paula fala sobre o trabalho social que desenvolve na Ceilândia. O começo foi há 25 anos. As mães que trabalhavam não tinham onde deixar os filhos. Tudo era difícil. A luta da mulher é permanente. Hoje já são 4 creches, atendendo mais de 1.000 crianças. Aqui trabalhamos para proteger a mãe, seus filhos e dar melhor condições de vida a toda a sua família. O futuro é agora. Quando você coloca o seu nome em algo, vira compromisso. Desde que foi criado, o Conselho Nacional de Justiça trabalha para assegurar mais transparência, agilidade e eficiência ao judiciário. Dentre os compromissos assumidos para este ano, está o de julgar todos os processos que entraram na Justiça até o final de 2006. Esse é um compromisso meu, oficial de Justiça Melquíades e de todo o judiciário com você. Um compromisso que leva o nosso nome. CNJ. Compromisso com a Justiça do Brasil. Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. Voltamos a apresentar Justiça na Manhã. 9 horas 42 minutos. Nós vamos agora ao vivo até o Superior Tribunal de Justiça. Vamos saber as informações de lá com o repórter Chico Abreu. Bom dia, Chico. Bom dia, Tatiana. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Mais uma decisão aqui do STJ, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que inscrição no sistema de informações do Banco Central pode ser motivo de indenização por dano moral. No processo, o Banco Real entrou com recurso no STJ contra indenização de R$18 mil imposta pela Justiça de Santa Catarina. No caso, o banco havia sido condenado a pagar danos morais à empresa por tê-la incluído no sistema de informações de crédito do Banco Central, embora a dívida com o Banco Real já estivesse quitada. Para a relatora, ministra Nancy Andrighi, o banco foi responsável pela negativação da empresa no Banco Central e a inscrição indevida no SISBACEN, que é o Sistema de Informações do Banco Central, tem como consequência a restrição ao crédito. Na decisão, os ministros também reduziram o valor da indenização para R$6 mil. De volta no estúdio com você, Tatiana, obrigado. Muito obrigada, Chico, pelas informações. Lembrando que você confere este destaque, outros do STJ e também dos demais tribunais superiores do Supremo Tribunal Federal ao longo de toda a programação da Rádio Justiça nesta segunda-feira. Você também pode conferir todos esses destaques pela internet. Acesse www.radiojustica.jus.br. E o Banco Itaú teve que depositar R$10 milhões referentes a uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Vamos entender os detalhes do caso na entrevista de Arthur Filho. Em cumprimento à obrigação contraída no termo de ajustamento de conduta firmado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em 4 de novembro de 2010, com o objetivo de dar um fim à ação civil pública apresentada em 2002, o Banco Itaú efetuou um depósito de R$10 milhões em favor do juízo do direito da 2ª Vara Empresarial da capital. A proposta foi feita pela 2ª Promotoria de Justiça e Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte no núcleo da capital para o ressarcimento de correntista por cobranças abusivas e ilegais em operações de crédito oferecidas e administradas pelos bancos Itaú, Banerje, Unibanco e Bank de Boston. Sobre este caso, nós vamos conversar com o promotor de Justiça do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Rodrigo Terra. Doutor Rodrigo Terra, por que o Banco Itaú depositou esses R$10 milhões em juízo? Porque ele assinou um termo de ajuste de conduta para extinguir o processo que o Ministério Público moveu em 2002 contra todos os bancos para que ficasse proibida a cobrança de comissão de permanência, que é uma espécie de correção monetária diária, acumulada com multa contratual em caso de inadimplemento dos clientes que pegarem empréstimos com os bancos. E eles foram condenados em primeira e em segunda instância e recorreram ao STJ, mas o julgamento pelo STJ ainda não tinha acontecido. Então eles vieram pedir ao Ministério Público que o processo fosse encerrado através da assinatura de um termo de ajuste de conduta em que eles se absteriam de cobrar a comissão de permanência, como pedido na petição inicial, e em relação à condenação genérica, que teria que ser confirmada ainda pelo STJ, a devolução do que eles tinham cobrado indevidamente, o Ministério Público então negociou que eles fariam esse pagamento de 10 milhões de reais a título de reparação coletiva, sem prejuízo do direito individual de quem tiver pago indevidamente ser protegido através de ações individuais nos juizados especiais. Doutor Rodrigo, além do Banco Itaú, também era o Banerje, o Unibanco, hoje incorporado pelo Itaú, e o Bank de Boston. Eles fazem parte desse mesmo conglomerado, que hoje em dia é o Itaú. Mas na época, todos responderam à ação coletiva. Então, lesava muito o cliente desses bancos? Essas verbas que acabam se agregando ao valor principal e tornam muito maiores do que inicialmente esperado o valor que se tem que pagar. Imagina, o banco já cobra juros, já cobra multa contratual, já cobra a própria correção monetária, e outras verbas, quer dizer, a comissão de permanência que foi criada no tempo da hiperinflação para corrigir monetariamente por dia o valor dos débitos, já não se justificaria hoje, que a gente vive numa economia estabilizada. Mas, mesmo assim, os bancos, depois de terminada a hiperinflação, de controlar a hiperinflação, não deixaram de fazer essa cobrança. E o Banco Central emitiu uma resolução proibindo a acumulação da multa contratual com a comissão de permanência. Então o banco teria que escolher, ou ele cobra a multa pelo atraso, ou ele cobra a comissão de permanência, mas ele cobrava tudo. E a jurisprudência do STJ vinha reiteradamente dando ganho de causa aos clientes que se insurgiam contra essa prática. E como essas eram decisões individuais, o Ministério Público veio a adotar uma ação coletiva para resolver o problema, inclusive para quem não tivesse condições de entrar na justiça. E foi isso que, em 2002, nós fizemos. Não sem antes procurar os bancos para que eles assinassem um TAC naquela época, né? E aí já estaria tudo resolvido, mas eles não quiseram. O que fez com que o processo judicial seguisse. Com esse depósito de 10 milhões feito pelo Banco Itaú, o correntista será ressarcido, Dr. Rodrigo Terra? Olha, diretamente não, porque o depósito vai para um fundo de proteção ao direito do consumidor. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, nós não temos esse fundo. É um fundo que deveria existir tanto em nível municipal como em nível estadual aqui na nossa região. Mas no Brasil, mas aqui a gente só tem o fundo nacional. Então a situação fica assim, ou a gente manda esse dinheiro para o fundo nacional, que nós não queremos, porque foi uma ação que deu muito trabalho, inclusive, aqui no Ministério Público do Rio, e seria justo que esse dinheiro revertesse em favor da proteção do consumidor aqui no estado do Rio, ou nós depositamos em um fundo que tem que ser criado, né, porque como não existe, então o prefeito se interessou na criação do PROCON municipal e já mandou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, que está em estágio avançado de tramitação, e deve terminar criando realmente o PROCON municipal e o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, para que o dinheiro que já foi depositado à disposição da Justiça seja transferido para esse fundo, e nós possamos, então, montar um PROCON municipal. Então, hoje, os 10 milhões está depositado em juízo. Está depositado em juízo, mas eu quero reiterar aqui que o consumidor que tiver sido atingido por essa cobrança abusiva pode individualmente requerer a devolução em dobro, inclusive, nos juizados especiais cíveis. E eu até sugiro uma visita ao blog www.mercadoconsumidorsa.com.br, porque ali ele vai encontrar uma cópia integral da petição inicial da ação coletiva, de onde ele vai poder extrair os fundamentos para que a sua ação individual seja vitoriosa. O Dr. Rodrigo Terra, o correntista lesado no passado que queira receber, como o senhor explicou, ele terá que ter provas documentais? Como é? Como ele tem que fazer? Olha, a prova é do banco, porque a vida financeira do correntista fica arquivada com o banco. Então é ele que vai saber exatamente o valor que foi pago, o valor da comissão de permanência cobrada, o período em que o débito aconteceu, a cobrança aconteceu. É claro que o correntista vai ter que dizer ali, olha, naquele ano, naquele mês, eu fiz um contrato tal, no valor de tanto, e atrasei porque isso aconteceu, e etc. Mas o banco é que vai ter acesso direto à vida financeira do correntista e, por isso, vige, no caso, o princípio da inversão do ônus da prova. Dr. Rodrigo Terra, só para um entendimento, assim que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovar a criação do projeto que cria o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, o que vem a ser esse Fundo de Defesa dos Direitos Difusos? Ele é aplicado em que setor? Como é? Olha, o fundo foi criado pela Lei 7.347, que criou a ação civil pública. E todas as quantias, os valores decorrentes de condenações obtidas com as ações civis públicas deveriam ser depositados em um fundo que a própria lei também, por isso, criou, que é esse Fundo de Direitos Difusos, que aí serviria tanto para o consumidor, como para o meio ambiente, como para a cidadania. Agora, o Código de Defesa do Consumidor, que, vamos dizer assim, trabalha junto com a Lei da Ação Civil Pública, criou um sistema nacional de defesa do consumidor, um sistema estadual e um sistema municipal de defesa do consumidor, que aí vem com o PROCON, o fundo municipal, se for o caso, fundo estadual, fundo nacional, de defesa do consumidor, quer dizer, já seria um fundo específico para a defesa do consumidor. E uma vez recebendo, por exemplo, os valores das multas aplicadas pelos PROCONs, o PROCON municipal autua uma empresa, aplica uma multa, esse valor é depositado no fundo para reverter na defesa do consumidor. Então nós poderíamos imaginar uma campanha de educação sobre o consumo de biocombustíveis, para que não houvesse tanta poluição, efeito estufa, etc., e assim por diante. Mas, no caso específico do Rio, o dinheiro seria revertido para criação do próprio PROCON, quer dizer, a estrutura toda material de um órgão que o Rio de Janeiro precisa muito agora, principalmente porque vai sediar a Copa do Mundo, as Olimpíadas, e com certeza as demandas de direito do consumidor vão se alastrar, e se nós não estivermos bem preparados, nós poderemos ter um problema muito grave. Então, esse momento é muito importante para que a defesa do consumidor se organize de uma forma melhor. Muito bem, nós conversamos com o promotor de justiça do consumidor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Rodrigo Terra, falando a respeito do depósito de 10 milhões de reais feito pelo Banco Itaú, referente a uma ação civil pública apresentada pelo Ministério Público, que lesou os contribuintes no passado, os correntistas dos bancos Itaú, Banerj, Unibanco e Banco de Boston. Dr. Rodrigo Terra, muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço. 9:56, esta primeira parte do Justiça na Manhã desta segunda-feira fica por aqui. Apresentação e edição, Tatiana Azevedo. Edição e produção de Ana Paula Ergang. Na mesa de áudio, Maurício Sampaio. Supervisão, Juliana Batista. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. E você continua com o Justiça na Manhã, agora com as informações do Conselho Nacional de Justiça. É o CNJ no ar, com Murilo Carvalho. Bom início de semana. Até amanhã. Você está ouvindo Justiça na Manhã.